Te amamos, te pertencemos, Senhor. E eu quero só viver para a tua glória, Deus. Quero viver para te honrar. Tudo que eu faço, tudo que eu até não faço, isso tem que ser para a glória do Senhor. Quero te honrar com a minha vida toda, Senhor. Sejam muitos anos, sejam mais, sejam menos anos. Minha vida é tua. E agora, Senhor, eu quero te pedir por mim e por todos que aqui estão. Fala conosco. A maior mensagem que temos a dizer é que o Senhor nos ama. E ao mesmo tempo, o teu amor venceu toda a contrariedade, toda a oposição humana e infernal. Teu amor venceu. O Senhor é invencível. E eu quero estar do lado do invencível. Fala conosco, por meio das Sagradas Escrituras, e revela-nos Cristo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Ele vive. Nós não estamos hoje só marcando uma data no calendário do ano, mas marcamos, com certeza, junto com a cruz, o dia mais importante que já houve na face da terra. Não era meramente, para muitos é um feriado, para nós é muito mais que um feriado. É um dia santo? É um dia santo, sabe por quê? Porque Deus separou esse dia para fazer uma obra que todas as forças humanas e do diabo estavam se opondo: a ressurreição do Filho de Deus. E nós sabemos que nós já estamos vendo a história após o ocorrido, mas ainda assim é necessário fé. Sem fé é impossível crer que Jesus ressuscitou. E você está aqui porque você crê. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Lá no livro de Coríntios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja da Grécia. Lá no capítulo 15. Algumas pessoas tinham perguntas sobre a ressurreição de Jesus. Tudo bem. Acho que são perguntas justas, as pessoas estavam recentemente se convertendo naquela época. E no capítulo 15, o versículo 4, diz ali: e que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo ou conforme as Escrituras, e apareceu a Cefas, que significa o Pedro, e depois também apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Depois Jesus foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição da morte, dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos assegurado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Portanto, Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram ou os que morreram em Cristo se perderam. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, quando da sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, irmãos? Lá nessa igreja de Corinto, tinha pessoas perguntando: vem cá, Cristo de fato ressuscitou? Tinha pessoas com uma dúvida. Tinha pessoas dizendo: pois bem, Cristo então ressuscitou, cremos, mas e nós? E aí o apóstolo traz orientações bem seguras sobre a questão toda da ressurreição. Veja, o plano de Deus era o seguinte: seu filho haveria de nascer, exercer o ministério, e seu ministério incluía cruz, sepultamento, ressurreição. Vocês lembram por que entrou a morte no mundo? Foi em consequência de um desvio do primeiro casal da face da terra. Se afastaram de Deus. E então, como castigo, entrou morte. Se Jesus Cristo, sendo perfeito, não tivesse ressuscitado, significa então que a pena que foi contra Adão estaria ainda reinando sobre o próprio Filho de Deus. Deus precisou retirar aquela pena, porque Adão falhou, a pena veio como consequência da falha. Agora tem um homem que não falhou, Jesus. Ele não podia sofrer algo que o outro obteve como castigo. Entenderam esse raciocínio, irmãos? Deus o ressuscitou porque seu filho foi perfeito. Superou Adão. Até o apóstolo chega a falar que o primeiro Adão trouxe a morte para o mundo por causa do seu pecado. O apóstolo, num outro lugar, fala do segundo Adão, falando de Jesus. E o segundo Adão não falhou. Nós ainda trazemos algo do primeiro Adão. A carne, a natureza humana vem lá do primeiro, foi assim que Deus o fez. Mas quando nos convertemos, trazemos algo do segundo Adão. Portanto, é como se tivesse dois Adãos dentro de nós. O natural e o espiritual. Se você já se converteu, porque se você não se converteu, você só tem o primeiro Adão dentro de ti. Mas é maravilhoso trazer as marcas do segundo. O segundo foi e é perfeito. Aqui o apóstolo está dizendo para aqueles irmãos que estavam com dificuldade de crer na ressurreição: se nós tiramos a ressurreição, então nós acabamos com o evangelho, porque daí a vitória era do diabo. A vitória era lá do pecado. A vitória era do castigo. Tira a ressurreição fora da Bíblia. E você não arrancou apenas alguns versículos. Você arrancou o centro da mensagem evangélica. Não tem como tirar. Toda pessoa que se converte, diz lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 1. que Ele, o Senhor, nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Toda vez que se converte alguém, sabe o que aconteceu? Uma ressurreição interior. Você começou a ter uma nova vida quando se converteu. É isso mesmo? É isso mesmo. As pessoas me dizem que eu era uma pessoa antes e sou outra hoje. Eu mesmo confirmo isso. Você pode dizer isso sobre si mesmo. Então ouve, o poder da ressurreição tocou a você, mas essa obra não está completa. Tem algo mais que Deus quer fazer em ti, e o teu corpo vai morrer, um dia vai. A não ser que o Senhor nos arrebatar antes, mas quando o seu corpo morrer e vai ser então destruído, ele vai virar pó, quer seja pelo envelhecimento lá dentro da terra, quer seja pela, como é que chama quando queima? A cremação. Teu corpo vai virar pó. E aí então alguém diz, bom, acabou tudo agora. Não. Sabe o que Deus diz? Que Ele vai te ressuscitar. Belisca em ti um pouquinho aí, belisca em ti. Você vai ressuscitar. Você vai, não é só reviver, viu? Não é reviver, ressurreição não é reviver. Porque as pessoas que apenas reviveram já nesse mundo, no tempo da Bíblia, e atualmente tem gente revivendo pelo poder de Deus, elas vão morrer de novo, vão adoecer um dia. Ressurreição é ganhar um novo corpo. Mas vai partir dessa velha carne, se alguns querem dizer, desta velha matéria, desse físico. Quando o Senhor ressuscitou, Ele está dizendo que o teu corpo presta. Você já viu, tem crente dizendo, meu corpo não presta para nada. Por que você vai no médico então? Se não presta, deixa eu morrer logo. Por que te cuida? Para não ter colesterol, para não ter isso, para não ter aquilo. Come tudo de ruim e morre logo, se não presta. Ao se cuidar, você mesmo está dizendo, meu corpo presta. E sabe o que Deus diz sobre o nosso corpo? Que ele é morada, é templo do Espírito Santo. Você não pode fazer, nem pode comer qualquer coisa. Não bota qualquer coisa dentro do teu corpo. Não bebe qualquer coisa. Não te expõe a risco que não precisa. Porque dentro de você mora o Espírito Santo. Teu corpo, ele vai ganhar um plus, um algo a mais. Sim, não vai ser carne e sangue que vai para o céu, diz a Bíblia. É um novo corpo, como o corpo de anjo. As Escrituras assim ensinam. Mas você pode dizer, os jovens aí, esse corpinho vai ressuscitar. E os irmãos mais velhos, esse corpão vai ressuscitar. Os irmãos mais gordinhos, então, mais fofinhos, vou ressuscitar. Porque o meu Senhor foi o primeiro que ressuscitou. E aqui diz na Escritura que o apóstolo está dizendo, olha, Jesus apareceu para o Pedro, apareceu para o Tiago, apareceu depois até para mim. Eu vi o Senhor, Paulo disse. Nós não vimos o Senhor como eles viram em carne e osso. Nós não vimos o Senhor ressuscitado. Mas com nós aconteceu algo maior do que com os apóstolos. Eles não precisaram tanta fé porque eles viram. Não foi? Mas nós temos que ter mais fé que os apóstolos nesse particular. Porque nós estamos distante da ressurreição há 2000 anos. E nós temos que crer. E temos crido. O apóstolo diz que Jesus foi às primícias. No Antigo Testamento tinha uma festa dos judeus, que quando eles então chegavam à época da colheita, eles pegavam os primeiros feixes, geralmente de trigo ou cevada, e a primeira amostra da colheita era levada para o templo, para Deus. Deus, os primeiros grãos estão aqui. O resto está ainda lá na lavoura, Senhor. Mas o primeiro é para a Tua obra e para a gratidão do meu coração, porque o Senhor é o provedor. Eram as primícias. Ao Jesus ressuscitar, Ele foi a primícia de Deus. Onde é o primeiro feixe? Se tem o primeiro feixe, é porque tem uma lavoura madura para ser colhida. Se Ele ressuscitou e ressuscitou, essa era a discussão inicial. Então a lavoura do Senhor, parte dela está aqui. A prova que tem colheita era as primícias. A prova que tem ressurreição foi o próprio Senhor que ressuscitou. Eu gosto muito daquela palavra de Paulo que diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Acho que às vezes a gente se preocupa demais conosco mesmos. Temos que nos cuidar, sim, mas nós nunca podemos perder de vista que nós somos do Senhor. Corpo, nossos sentimentos, inteligência, alma e o nosso espírito que nos liga a Deus, somos do Senhor. Eu acho que às vezes há um exagero. Tem uma pessoa já câncer terminal, algo irreversível, comprovadamente irreversível. E se faz, me entendam quando eu vou dizer, demais de algo comprovado. Cá entre nós, deixa partir em paz. Não estou mandando desligar aparelho, não estou mandando fazer nada disso, irmãos. Nem, isso até é ilegal. Mas vocês estão entendendo, o espírito do momento que a gente vive prolonga uma vida que não teria e não tem mais chance. Nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Quer com saúde plena, quer com saúde média, quer sem saúde alguma. Quer vivos, quer mortos, somos do Senhor. Se alguns de vocês quiserem mandar escrever no túmulo, podem mandar depois. Eu vou sair daqui. Vocês têm fé para deixar escrito isso lá? Então escrevam. Eu não vi nenhum lugar escrito ainda. Se eu morrer antes de ti, meu amor, manda escrever um negócio assim, mais ou menos assim, com essa mensagem. Eu não vou ficar aqui. Amém, irmã? Tem uma irmã e dá um amém. Tu acha que o cemitério é meu único, último lugar? O teu último lugar? Não. As pessoas escrevem ainda aqui, jazem em paz, né? Que nada ali, não jaz mais nada ali, tem só um corpo que vai ressuscitar, porque o espírito da pessoa já está em paz com Deus no céu ou com o diabo no inferno, meus irmãos. Ali é o corpo que vai ressuscitar. Não precisa escrever que jaz em paz, porque eu tenho paz com Deus, né? Mas uma coisa, às vezes as pessoas convidavam, lá na cidade que eu me criei, convidavam para o enterro pelo rádio, quando morria alguém. Cidade do interior é assim, né? Faz o convite, fulano morreu. E aí no final do convite para enterro dizia: convidamos então todos os amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, para acompanhar o funeral e o morto até a sua última e derradeira morada. Alguém já viu anúncio desse tipo no interior? Primeira coisa, meus irmãos, lá não é a minha última morada. Lá é uma estaçãozinha que eu vou só passar, mas um pedaço de mim, não todo. Só o corpo fica lá, aguardando o dia da minha ressurreição. Essa é a mensagem cristã, irmãos. Não tem nenhum outro mestre de grandes religiões mundiais que ressuscitou, só Jesus. E Paulo fez questão de dizer ainda que o Senhor apareceu para o Pedro, o Senhor apareceu para os 12 irmãos, apareceu para o Tiago, apareceu para mim, e depois apareceu para mais de 500 irmãos. Teve um que até estava em dúvida, logo no domingo da ressurreição, e disse, ah não, eu só vendo para crer. E naquela hora aparece Jesus, e agora? Olha aqui, toca aqui. Sim, Jesus ressuscitou. Há provas disso. E ainda que não houvesse prova alguma, basta para mim o testemunho de Deus na Escritura. Para mim chega. As pessoas dizem, mas pastor, e se tudo isso não é verdade? Se tudo que nós estamos ensinando não for verdade, eu não perdi nada por crer. Mas quem não creu e chegar lá no final sem crer, perdeu tudo. Inclusive a sua salvação eterna. Perdeu tudo. Eu não perdi nada. Mas eu tenho certeza absoluta que tudo que está na Escritura é verdade. Amém, irmãos? A ressurreição do Senhor nessa manhã demonstra algo importante, que a verdade vence sempre. Uma vez Jesus disse, não adianta nós lutarmos contra a verdade. Jesus disse, eu falo a verdade que eu recebi do Pai, João 8,40. E vós quereis me matar. Então as pessoas daquela época, que era só religiosidade, queriam matar Jesus, que consequentemente era a verdade. Não dá para lutar contra a verdade, meus irmãos. Isso no dia a dia também, aquilo que Deus diz é a verdade, e nós não temos como mudar Deus. Vivemos numa época em que estamos tentando mudar Deus, não a igreja, o mundo. Você sabe que Deus fez homem, fez mulher. E tem gente tentando mudar essa verdade. Não tem como mudar. É só macho ou fêmea. Não tem como mudar a verdade. Ninguém vai vencer Deus. Se Deus diz, por exemplo, não adultere. Ah, mas pastor, só uma fugidinha. Ah, essa fugidinha custa muito, muito caro para quem o faz e para quem for a vítima. Nós não vamos vencer Deus. Se Deus diz, e Deus diz, não roube, e alguém rouba, você está fazendo, tentando vencer, dobrar Deus, você não dobra Deus. Nós nunca vamos vencer a verdade. A verdade venceu nesta manhã. A verdade de Jesus foi mais forte que o complô, que os conchavos que fizeram para matá-lo. Fizeram estratégias, prenderam ele de noite para não alarmar o povo, que o povo gostava de Jesus. Mas a liderança religiosa não gostava. Eles compraram, subornaram, traíram. Fizeram de tudo isso. A traição não vai vencer. Talvez você que está aqui, você já foi traído por amigos, traído numa situação de negócios, quem sabe traído até numa questão de relacionamento com filhos, ou um casamento, ou um namoro, que você foi traído. Agora eu vou te dizer uma coisa, a traição não vence. Porque a traição é a mentira, não é a verdade. Guarde isso no seu coração. Aqui na ressurreição, a verdade venceu todas essas coisas malignas que fizeram contra o Senhor. Eu já disse algo para Deus e continuo a dizer, sei do preço que tenho pago por isso. Senhor, eu prefiro ser a vítima do que o autor de um problema. Captou o que eu disse? Eu prefiro ser a vítima do que o autor de problemas. Eu prefiro ser injustiçado do que o autor de injustiças. Eu prefiro sofrer a mentira do que gerar a mentira. Você tem coragem para dizer isso para Deus? Se tem, diga. É você e Deus. O Filho de Deus sofreu tudo isso que estou falando aqui. E quando nós somos de Jesus, nós cada vez ficamos mais parecidos com Ele. Sim, pastor, tu já te mentiram. E quantas vezes, eu disse, quantas vezes continuo me mentindo. Mas eu sei que a mentira sempre perde. Pastor, tu já foi traído? E incontáveis vezes por amigos. Incontáveis vezes. Mas então tu não confia mais em ninguém? Confio. Esse subproduto da traição eu não posso deixar entrar no meu coração. Claro que vigiando. Já te enganaram? Já. Tudo que eu estou falando aqui, acho que vocês estão passaram a mesma coisa aqui. Ó. Agora, o traidor, o mentiroso, o falso, ele foi vitorioso? Que nem toda a situação contra Jesus, aquele pessoal que organizou a morte de Jesus. Na sexta-feira pareciam vitória. No sábado parecia vitória. E no domingo de manhã, não, a vitória mudou de lado. Quando a gente diz isso ao Senhor, Deus até vai permitir situações que pessoas se aproximem de ti com intenções erradas. Deus vai te permitir às vezes sofrer algo. Deus vai permitir como o filho dele sofreu. E como? Mas fique do lado do Senhor, guardando o teu coração para não entrar maldade nele também. Guarda o teu coração. A vitória está do nosso lado, quando nós estamos com a verdade. A ressurreição mostra isso, que a verdade é indestrutível. A verdade é inapagável, ninguém pode apagá-la. A verdade é invencível. Ninguém vai vencer. Porque o próprio Senhor disse, eu sou a verdade. Outra coisa que a ressurreição aqui nos mostra, irmãos, que ela é a prova de que o mal é derrotado. O bem vence o mal. Ali em João 8:44, o Senhor disse para um grupo de pessoas que ele sabia que eram maldosas, religiosas, mas maldosas: vós sois do diabo. Quando Jesus disse isso, aquelas pessoas, eles se uriçaram, e agora sim nós temos que matar esse homem. A violência daqueles representantes do diabo representava todo o mal, mas o mal, de novo, a ressurreição mostra que o mal perdeu. Nunca fique do lado do mal, nunca fique do lado dos maus. Pode olhar na sociedade. Os maus têm muitos problemas. Problemas com a justiça. Problemas com a polícia. Problemas com os juízes. Que devem representar o bem. O mal não vai vencer. Pode ser que tenha alguém aqui pensando: pastor, eu estou cheio desse mundo. Eu vou para o outro lado. Não vai. Não vai. Por favor, não vai. Vai piorar, se for para o mal. O mal tentou matar o bem e não venceu. Não venceu. A ressurreição mostra mais uma coisa: que o amor vence o ódio. Todo aquele ódio das pessoas para com Jesus, aquele ódio que levou a matá-la, o Senhor. O ódio, de novo, parecia que era o vitorioso. Mas não foi. Guarda o teu coração, cuida do teu coração. Seja internamente ou seja ódios externos. Guarde a tua boca. O ódio não vence. Ainda que por um momento parece que prevalece. Ainda que num momento parece venceu. Mas olha um todo, o ódio não vence, a rebelião não vence, não vence. Os maus, odiosos, mataram Jesus. Porque lutar contra Jesus é lutar contra Deus. Lutar contra os filhos de Deus é lutar contra Deus, você sabia? Se alguém se levanta contra ti, trazendo injustiças, maldades, confia no Senhor, porque essa pessoa está lutando contra Deus. Se alguém lutar contra os meus filhos, estão lutando contra mim. Vocês pais e mães não são assim? Se uma pessoa está espancando teu filho, você não vai fazer nada? Se está falando coisas más do teu filho, da tua filha, você não vai fazer nada? Pois assim é Deus, quando alguém quer tocar em nós, Deus se levanta. Eu já vi Deus retirar pessoas desse mundo. Morreram. Porque estavam se levantando contra servos de Deus. Eu já vi. Só não posso citar o nome, porque dá processo. O falecido não pode botar processo, mas a família bota. Deus retira do caminho. Fique do lado do Senhor, daquele que ressuscitou. O diabo e os maus, como que pregaram ali o Senhor, depois puseram uma enorme pedra na frente da sepultura, lacraram a sepultura, lacraram, diz na Bíblia, para ter a garantia que esse homem não saia aí de dentro. Mas que bobagem, brigar contra Deus, que bobagem. Ninguém vai vencer aquele que é invencível. Parecia um homem tão frágil ali na cruz. Chegou até um momento de desespero, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho que por mais que a gente gritasse e tentasse representar esse grito, não chegaria à realidade. Aquele homem morre totalmente frágil, sem força alguma. Mas aquele homem era o Filho de Deus. Ele morre como um cordeiro, mas ele ressuscita como um leão. Leão é o rei da selva. É a imagem do mais forte. O cordeiro é a imagem do mais fraco. Fique do lado daquele que ressuscitou e vive. Eu tenho tido a graça de andar do lado dele há 30 anos. Tem irmãos aqui mais velhos que eu na fé. Quem tem mais fé que eu aí? Mais fé não, mais anos de fé, pode levantar a mão. Queria honrar esses irmãos que estão servindo ao Senhor tantos anos já. Bendito seja Deus pela fé de vocês. Continuem. Mais de 30 anos na fé. Do lado do Cordeiro. Do lado do Cordeiro. As pessoas do mundo olham, mas esse Jesus é tão fraco. Bom, se de um lado você carrega o Cordeiro, do outro lado você carrega o leão. E aí as pessoas dizem: não te mete com esse homem aí. Tem um leão do lado dele. Se de um lado tu tem aquele que te justificou, o Cordeiro que assumiu todos os pesos e as penas sobre ele, do outro lado tu tem aquele que ninguém pode se meter com ele. Ah, bendito leão. Você sabe, você pode dormir em paz. Você pode caminhar pelas ruas em paz. Você pode viver em paz. Porque nessa linguagem bíblica e lá do Apocalipse é muito forte essa linguagem. Você não carrega animais, nem de um lado nem do outro, você carrega Jesus. É só uma linguagem figurada de leão e cordeiro. Se não houvesse ressurreição, o ódio teria vencido o amor. O ódio teria vencido. A raiva, a maldade, teria vencido. Conta-se de uma história que durante a Segunda Guerra, Londres, lá na Inglaterra, foi bombardeada pelos exércitos alemães. E tinha um culto marcado para aquele domingo, domingo de manhã. E veio aviões e um dia antes jogaram bombas e atingiu uma igreja evangélica. E no domingo ia ocorrer o que alguns antigos que viviam mais na zona rural chamavam de festa da colheita. Alguns irmãos aqui sabem disso, não sabe? Quem morou no interior, as igrejas, os cristãos levavam os primeiros frutos, era a festa das primícias. Se levava para a igreja. Eu vi isso na minha igreja, onde me criei no interior. Quem viu isso também no interior? Olha aí, muitos de vocês. E as pessoas tinham levado já um dia antes, para não carregar no dia do culto, no domingo de manhã, levaram um dia antes. E uma pessoa levou um saco de trigo, de sementes de trigo, para honrar a Deus. As primícias, a lavoura estava lá, bonita, pronta para colher. Tirou uma parte e já colheu e levou para a igreja. E vieram os aviões inimigos e bombardearam aquela igreja. Acabou com a igrejinha. Por muito tempo ninguém chegou lá. Dali um tempo, quando chegaram pessoas lá, tudo era destruído, ruínas, pedras, tijolos. E dentro da igrejinha, no interior, zona rural, periferia, estava tomada a igrejinha de trigo, brotado. Parecem que as forças malignas, destruidoras, tinham destruído tudo, não tem mais vida ali, eram só escombros. E quando alguém vai lá, tempo depois, como que tem uma lavoura no meio da destruição? Você pode ter chegado aqui hoje à noite, culto de ressurreição, culto de comemorar vitória, vida. Você pode ter chegado aqui com muitas coisas destruídas dentro de ti. Eu estou dizendo, há uma ressurreição agora, não só eterna, há uma ressurreição que acontece agora. Aquilo que é morte, você de repente é vítima de ódios, vítima de perdas, há algo novo a brotar para ti, por causa do poder de Jesus. Há algo novo. Se você veio aqui pesado, pastor, estou muito quebrado, estou destruído internamente, eu tenho que te falar daquele que ressuscitou e daquele que traz vida, tanto eterna quanto agora para o nosso dia a dia. Eu não posso deixar de te falar isso. Algumas pessoas dizem, bom, mas a religião de vocês só fala de vida boa depois de morrer. Não, a nossa religião, que é da Bíblia, já mostra que a vida é muito boa agora. Quem é feliz aí pode dizer, eu sou feliz, pode? Quem está bem feliz, pode dizer, eu sou feliz por causa dele, que ele tem me feito feliz. Ah, Senhor, é lindo que o Senhor apareceu para os apóstolos, e Paulo diz, e afinal, depois de aparecer a todos, foi visto por mim também. Você pode dizer, eu também o vi, por uma experiência de fé. Nunca me esqueço, quando 3 décadas atrás, num domingo, à tardinha, no meio da tarde, chovendo e frio, alguém me falou de Jesus. Eu já vinha ouvindo de Jesus há mais tempo, mas alguém, Deus usou para me falar de novo. E a gente disse, caiu a ficha. Compreendi algo que eu nunca tinha compreendido. Tinha me criado numa igreja evangélica. Talvez muitos aqui se criaram numa igreja evangélica, mas nunca tiveram aquela experiência que Cristo entrou. Não me esqueço. Como é que eu vou me esquecer do dia que fui salvo? Jamais me esquecerei. Alguns de outros vocês, irmãos, talvez, pastor, foram mais momentos que eu fui me convertendo num período. Amém. Outros Deus faz diferente. Mas comigo foi num dia. É como que tem o aniversário de nascimento. Mas é muito bom ressuscitar também interiormente. A Bíblia diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossos fracassos, estávamos mortos, e recebestes vida. Ele vos ressuscitou. Ah, aquele poder que entrou dentro da sepultura, lá no Gólgota, chamava-se o lugar Gólgota, que significava caveira, o nome do lugar era feio. Lá naquele lugar feio, apelidado de caveira, lá Deus entrou, porque o filho dele estava dentro, lá do ambiente de caveira, onde ele morreu. Pode ser que alguns pastores, parece que está falando de mim, me sinto num ambiente de caveira, que caveira quer dizer ambiente de morte. Pois Deus entra em qualquer lugar, em qualquer vida. Porque Deus não consegue ver morte. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que ressuscita, que dá novo começo. Ele é o Deus que não deixou o filho dele apodrecer dentro da sepultura. A Bíblia diz que o Filho de Deus não viu corrupção na sua carne. Não começou, não apodreceu. Deus não gosta de ver isso. Nem em nós que estamos vivos. Situações que vão trazendo morte, mau cheiro, essas coisas assim. Tristezas, angústias. Maldades. O Senhor quer trazer vida aí para dentro. Para dentro. Do teu coração, para dentro da tua família. Mas tudo vai começar, como o apóstolo Paulo diz: eu também ouvi. Maria Madalena, num dia como hoje, um domingo bem cedo, ela chegou lá e ela disse: eu vi o Senhor. A mulher que é marcada como se fosse assim um estigma, uma marca nela, um carimbo nela. A mulher marcada por ter sido uma mulher super problemática na moral. Entenderam o que eu falei, né? Uma mulher tida como das piores mulheres. Tinha só morte na vida dela. Ela teve uma ressurreição interna. E Deus... Cristo deram a graça para ela ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. O Senhor não despreza os errantes, simbolicamente os mortos, os mal cheirosos. O Senhor quer sempre restaurá-los, trazer vida para eles. E se algum cantinho do teu coração tem morte, então diz: Senhor, vem com o teu poder e traz vida para dentro de mim. E se tudo, só morte, Senhor, então, como fizeste com o corpo do teu filho Jesus, me ressuscita espiritualmente. Se tem enfermidade, Senhor, me cura. Porque o poder do Senhor que levantou um homem morto de 3 dias, o que é isso para curar uma enfermidade minha? Está sobrando poder para Jesus. Sobra poder. Vamos orar? Fique sentado hoje. Tem uma presença de Deus muito boa nesse lugar. Fique sentado. O plano de Deus foi interrompido pelo ódio dos homens, pelos complôs, pelos conchavos. Não foi interrompido pelas ofensas contra o filho dele. O plano de Deus não foi interrompido pelos pregos naquela cruz, nem por uma sepultura fria, gelada e escura, nem por uma imensa pedra selada. Ninguém pôde reter a verdade, ninguém pôde vencer o amor, ninguém, nem no passado e nem hoje, ninguém vencerá o leão da tribo de Judá. O bem sempre vence. O ódio nesta manhã foi desmascarado. Foi envergonhada aquelas pessoas que crucificaram o Senhor. Foram envergonhadas por Deus. Porque Deus fez com que seu filho levantasse da morte novamente. Se tem qualquer coisa de morte no teu coração, qualquer forma de ódio, tristeza, lembranças ruins de algo sofrido, entrega isso para o Senhor. Porque afinal o Senhor levou na cruz todas as maldades. Entrega para o Senhor. Se alguém te traiu, entrega isso ao Senhor. Se alguém te ofendeu, a você, a seus filhos, a seus queridos, deixa na mão do Senhor. Porque afinal, o amor vencerá. Se a tua vida tem muitas ruínas, escombros, destruição, descanse no Senhor. Porque o trigo de Deus vai brotar até no meio das pedras, onde atiraram bombas, ali brota algo que é de Deus. Descansa no Senhor. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está à direita do Pai e intercede por você. Intercede por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado que estamos do teu lado. E nós pessoalmente ainda temos um inimigo a enfrentar, que é a morte. Mas nós vamos enfrentar confiando em ti. Porque o Senhor já passou por ela e a venceu. O Senhor foi o primeiro. É um sinal que nós também a venceremos. Não vamos enfrentá-la sozinhos. Porque nós vamos juntos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Te peço por paz, te peço por direção espiritual e mesmo direção material sobre todos que vieram aqui te honrar nessa noite, Senhor. Obrigado que a nossa fé não é vã. Nossa esperança não se reduz somente a esta vida. Caso contrário, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança é ficar contigo toda a eternidade. Ah, que dia lindo nós aguardamos. Quando os cemitérios vão se abrir, Senhor. As sepulturas cimentadas, outras com pedras pesadas em cima, isso não é nada. Vai tudo estourar. porque o teu poder vai ressuscitar todos. Quando a tua palavra diz que os que morreram no mar, o mar vai entregar os mortos. Obrigado, Senhor. O diabo foi vencido. Ele ameaçando com morte, está vencido. Obrigado, Senhor. Gera vida sobre todos nós e sobre todas as situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Vem o poder da ressurreição. Pode pedir para ti? Vem sobre mim, pode dizer, vem sobre mim, Senhor. O poder que ressuscitou Jesus, e eu então também vou vencer. Vou vencer a inclinação para o erro, vou vencê-la fazendo o certo debaixo do teu poder, Senhor. Vou vencer meus medos por causa do Senhor. Vou vencer medos de doenças, de morte, medos de perseguições, medos de assaltos. Vou vencer por causa do Senhor. Obrigado, Senhor. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, porque eu sei, Espírito Santo, te agradeço por nessa noite pregar a maior mensagem do mundo, a ressurreição do teu filho. Te agradeço pelo privilégio de falar sobre isso com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Você pode agradecer a Deus, porque a ressurreição não é só uma história que está na Bíblia, mas você já é um ressuscitado no teu espírito. Mas você já é um ressuscitado, porque tem vida de Deus dentro da tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver todos os dias, diante de todas as situações que enfrentarmos, viver no poder da ressurreição. Morte não vence, ódio não vence, complôs não vencem, mentira não vence. Ajuda-nos sempre a ficar do lado do Senhor, o invencível, o invencível. Obrigado pela esperança que um dia nós vamos estar desfrutando da mesma qualidade de vida que o Senhor Jesus já desfruta junto ao Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso destino aqui nesse mundo não é sofrer. Nosso destino não é um cemitério, não é uma cremação, mas o nosso destino é o céu. É o céu. Aleluia! Aleluia!